Alô? É você? Sou eu? É Di que está falando? Você tá bebendo. Se eu bebi, não foi por causa de você, posso jurar. Se eu chorei, foi por vontade de chorar. Não vá pensando que ainda sofro por você. Se alguém falou que andei mostrando seu retrato, isso é conversa da sua vida, quer saber, não me interessa. Eu te asseguro, nem me lembro de você. Segue a sua estrada, eu já te esqueci. Quando o amor se acaba, o coração sabe o caminho pra seguir. Deve ser outra pessoa, ou um caso parecido. Deve ser alguém querendo só brincar contigo. Mas se fosse diferente, se esse cara fosse eu, você também assumiria que não me esqueceu. Hoje é o dia da mentira, eu brinquei e você caiu. Na verdade, hoje é o primeiro de abril. Segue a tua estrada, que eu já te esqueci. Quando o amor se acaba, o coração sabe o caminho pra seguir. Deve ser outra pessoa, ou um caso parecido. Deve ser alguém querendo só brincar contigo. Mas se fosse diferente, se esse cara fosse eu, você também assumia que não me esqueceu. Hoje é o dia da mentira, eu brinquei, você caiu. Na verdade, hoje é o primeiro de abril. Você está curtindo Bi em ritmo de arrocha.